Hoje eu acordei, conversei com a solidão, resolvi ouvir meu coração. Ele me falou tantas coisas de você, que eu acreditar no meu querer. Toda vez que a chuva cai, nasce rio de amor. Coração vai aquecendo devagar. Quando o sol secar as lágrimas, amor, acho que eu nasci pra você. Amor, essa noite a lua veio me dizer. Amor, guarda os teus segredos pra mim. Amor, eu nasci só pra você. Só pra você. Correndo me dizer que os meus sonhos vão acontecer. Toda vez que a chuva cai, nasce rio de amor. Coração vai aquecendo devagar. Quando o sol secar as lágrimas, pra você. Amor.